3-0 após a posição estática e continua via para 2006, autorizado de LF, fome estabilizado. Provis 3-0, a gente permanece no 0-2-1. Contexto de 21, após estática, prossegue para 2-3, perfeito, tomará, 1-2-3-0. Autorizado ingresso, decola pista 1-0, autorizado a decolagem, vento variável com 4 nós. Zulano 244, decorador 27, chama o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, obrigado, bom trabalho no seu ponto, 244. O Victor Ocel, chama o seu ponto 25, frequência 125, caso negativo 12835. Salve, bom dia, Zuma 244, decolado, perfil Arborono, taça 1207. Zuma 244, decolado, nível 360, via saída Arborono. Estabilizado nível de voo 360, parou azul, 244, perfil Arborono. Se possível, uma prova mais à frente, a Relef ou qualquer moto ajudaria. Vamos manter inicialmente o perfil da saída Arborono. A gente vai ter que ter uma vibe de subir. Obrigado, nosso 244. Conceição Goa, LS, Curva 2700. Frequência aproximação, chama tudo. Frequência 118-900. Deixa 900. Deixa 195, considerado, obrigado. Voa 230, bom dia, relatório ao estado, autorizado pouso, pistão zero. Vento variável 05 nós. Para informação, a aeronave da companhia que decolou à frente, que pousou à frente, há uns 10 minutos atrás, reportou que a pista encontrava-se molhada. Ok, obrigado pela informação, pouso autorizado com 230. No solo 330 para a pista no controle de som na frequência 1219. Ok, segurando 1219, 1219. Continua 250, sua linha de identificação, as 2 linhas para a posição com a bordo. Sua linha de identificação é 6250. Via Bomed, chegando a Bomed 1, descida até 4, até 0,50. Isso aí, Salvador 1, bolsa 6604.0, tá 1,0, pronto. 4, autorizado alinhar e circular sistema 0, vento calmo 049. Alinha de cola, toma 0, só 3, 3, 0, 4. Chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 8, caso negativo, 126, decimal 0. Repetir 8, mantenha a posição. Autorizado o cruzamento da pistola 0 na taxiway Delta, chame e controle só na frequência 121 decimal 9. Só 3304, colado 36, chame e controle salvador na frequência 120 decimal 80. 208, tá 3304. Salvador, porta 3304, passa 1200, fechou a porta. 310, Lago Vigilância, via radar. Entendeu, sessão 310, via radar, porta 3304. Pelo menos ainda Charlie Lima, essa via para 2000 pés, o destino 02, uniforme autorizado na final ILS Estrela. Uniforme autorizado na autorizado alinhar e decolar sistema 0, vento variável 049. 4663, decolado 240, chame controle de Salvador na frequência 120.80. 2080, tá? 3663, graças a Maria. Bom dia. Salvador, vamos voltar 3663, perfil da Sampo. Isso aí é só um na sessão de 340 em laço 363. Perfil da Sano, ao 347, na terminada. É a 6250, velocidade de casa. 190, número 2. Quatro, chama o centro, a frequência é 128 decimal 8 primária, secundária 126 decimal 0, é 3304. 3304 decimal 208 autorizado a linha e decolar, chama 0, vento variável 03 mais, ajuste altímetro no 021. 030, limite ao ótimo. Chale Lima, controle. Você vem? Qual velocidade você está mantendo? 160. Quanto é 160? Tem marca do estrela, ok? 160, posso manter até 2 milhas, Chale Lima. Primativo, então. Também 50, eles estão até 1.70 mais, a Chale Lima é 2.50. Salvador, no 9 Messalha Lima, estou esperando o localizador. Deixa eu ver o Messalha Lima, chama a turma em 1 ou 8 decimal. 18, 9 Messalha Lima. Xanel 6250, tráfego que persegue direito é 9 milhas no localizador. Eu estou. Para ele, S, direita para 070, com a meia estabilizada. Na 070, desça para 2 do 10, o lixo 021 permanece. 070 até 2.01.021, para ele, S, 62. Ativo, para 2.000 na 370, 070, você está sobre o lixo da parede. Controle 3.666, por enxerga. Você pode dar uma ótima na presença? Aguarde, 3.000 da trilha. Fala. Ah, 2-2. Ok? Salvador, é o 90 Charlie Lima. Prossiga. O 90 Charlie Lima solicita agora visual, uma fase pela direita da 17, manterá sua velocidade até 2 milhas a cada feira. Gente, o 90 Charlie Lima tem condições de realizar uma base curta, 17? Afirmativo. Reporte para o cancelamento 90 Charlie Lima. Já está no cancelamento para visual Charlie Lima. Novembro Charlie Lima, cancelado aos 4-5, curva esquerda, agilidade pela direita, reporte final 1-7. Reporte final 1-7, Charlie Lima. DSV, chegando a Palmeira de Ouro para 5-7, registro 921, agilidade 7-8-0. Tony Olimpo 08, decolado, perfil da Conde. Saída Conde, Olimpo 08, sensação nível 170. 3, saída Conde, ascendendo para 170, Olimpo 08. Negativo, via saída Conde, sensação nível 170. Afirmativo. Baixada travada, base pela direita, curta da 1-7. Novembro, mensagem de motorizado pouso, pista no 7, vento variável 049. Livre pouso na 1-7, Charlie Lima. Chame a torre 1-8 do sinal 9-5. 2-5, já até a volta, beleza? Perdão? Foi muito bom dia, 62-50. Vai, estabilidade essa. Chame 6250, QNH1021, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Charlie Lima no solo 48, confirma o pátio. Pesado o backtrack, vai liberar a esquerda via taxi e papá. ...663, cruza nível 150, centro Recife, frequência 1251, 128.35. Visão? Ah, sim, vai. Funcionando a 2-5-0, autorizado com o pistão 0, vento variado 0-3-2. Voto 1-0, 5-6-2. Iberia 250, no solo 52, Iberia direito, chama o solo, 121, no decimal 9. Direita 29, é o controle. Pode ser uma descida, eu acho que é Papa Golf. Voa Itapi, confiança. Passando de indicação, uma prova de Itapi. Pode ser uma descida, eu acho que é Papa Golf. Vai passar a posição coral no momento. Após autorizado para a 2306, minha vez. Autorizado, descida para 25006, estabilizado. Tomara. Posição coral, vigilante, se amantando 0703 somente. Homem de Ponto Leão, lógica para favor. Vigilante. Na minha 3, Tucano 1, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Na 6311, vem autorizado a alinhar e decolar pistão no 0 volt variável 039. Alinhar e decolar pistão no 5-0, muito controle. 5-0, posição Conde, mantendo o nível 1970, serviço radar está encerrado. Senhor no controle, Aracaju, frequência 120, versão 3. A partir de agora, posição não radar, serviço radar encerrado. Olímpico 08. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento variado, 02 mais. Ele pouso, 1780. Desce para azul no teste com você, ajuste ao 020. Confirmando a prova 040. Deixa eu ver. Autorizado cruzamento no 028, na Tetri Delta, chame o solo 121, decimal 9. Solo 05, solo 121, decimal 9. 094, acione identificação. 7 milhas da posição para a bola, cruzando o meio do verso. Permanece sob vigilância, desce via, chegada da bomba de uma para o nível 050. Na decolada 06, chame agora o controle 120, decimal 80. 08, colisão, setão. Indo 01 autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, vento variável, 039. Bravo! Tá marcando 065? Eu sei que está a minha outra vez em Vera Cruz, a 1710. Juntos, 06, decolado do ano, controle 120, decimal 80. Controle 08, 08. interceptando o localize. Frequência decimal Foxtrot na Torre, frequência 118 decimal 900, né? Nada aí. Confirmamos, 190 está com transporte de inferno, parceiro. Oscar Papagos, prossiga. Estabilizando o localize. Oscar Papagos, QNH 020, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Posso lá. Só volta no cruzamento de fibra visual, solicita a base pela direita da 7, cancelando o toque. Oscar Papagolfo, cancelado a Zulu 6, curva esquerda, gira base pela direita, reporte final na 7. Reportará final na 7. Goma 094, do separador de metais, a gente chama 020. Tem condições de receber na proa de Duna? Afirmo. 2000, Moro Duna, Goma 094. Pode interceptar o lote? Afirmo. Pode interceptar o lote para sinal, não precisa ir do ELS? Afirmo, está autorizado sinal ELS, eu que fui, reporte estabilizado, Goma 094. Autorizado ELS, passa autorizado, Goma 094.